mexendo com você. Quem é você pra dizer que diz por aí? Pra jogar o que sinto do fundo do meu coração. É, você não sabe da minha tristeza. Você não sabe, não sabe de mim. Você duvida do meu sentimento. Diz que eu sou insensível de pedra ou coisas assim. É, você não sabe da minha tristeza. Você não sabe, não sabe de mim. Aperta, vai! Grande amor que eu sinto por você.